você diz que não tem mais jeito. Eu não posso te prender, cada um faz o que acha direito. Combinado assim, o que você quiser eu aceito. Se você se arrepender, volte logo, ninguém é perfeito. Vou ficar aqui te amando de qualquer maneira. Se preciso for, a vida inteira. Toda noite aqui sonhando. E se por acaso eu chorar, não se preocupe, é simplesmente emoção. Ficar aqui te amando de qualquer maneira. Se preciso for, a vida inteira.